direita subida Arbo. Após Arbo, voa direto. Destino 5522, o transponder, controle 1198. Alô, 5217, liberou? Mike Delta, vento 090 graus, 159, autorizado pouso, pista 17. Registro de pouso na 17, Mike Delta. Linha, poderia contestar novamente a autorização, por favor? Vitorinha Juliette, decolar 230, controle transfere em 1198. 198, Vitorinha Juliette. Em 1.98.95 para acionamento, táxi decolagem 1003 ajuste, bom voo. 2-2. Livre decolagem da 1-0, vento 0, 90 graus, 1-3-9. Livre decolagem 1-0, tá 3-6-6-3. Bem, Apolo. 02, a intenção da Apolo é decolar da cabeceira ou da interseção? Ok, então, táxi inicialmente até o ponto de espera do táxi hotel e lá vai transferir para a torre em 1.98.95, ajuste 1013 ou Apolo 1.05. Bom voo. Para o táxi, o gol 1.605, estamos com 192 a bordo. 3:56, alterna Campina. Atende um Papa Alfa 3-2. Na entrada do Pad 4. Ponto de espera está no 0, Latour 10895, ajustado 1013, ou no 605. Equipe Alfa 2895. Solo 5217, antes da bilhete. Após o alfa da Gol, ingressa Júlio e remota 14. Após o Gol, ingressa Júlio e remota 14. Tem 3663, decolar 232, controle, transfere em 1-1-9-8. 198, bom dia. Bom dia. Eu também quero que após o ingresso do helicóptero no Pad 4, 30 até a Oscar, mantenha o ponto de espera da Oscar. Pois Arbo Elefa, intercepta aerovia. 5514 transponder, controle 1998. Contato radar, CD da Elfo e mantém nível de voo 340. Vou manter o 340, tá? 3663. Autorizou voar direto da El? Autorizado da El, tá? 3663. Direto da El, tá? 3663. Golf está livre da colagem da 97, vento 080 graus, 07. 90 graus, com 16 nós. 729, proteção Guarulhos. 729, 360 Guarulhos aprovado, só um minuto. Cópia, subida da El. Passando o Vitor ainda, Juliette, controle. É que é que se matou, hein? Ativa ali, mantém. Torinho e Juliette na escuta da torre. Afirmo, a controle, Juliette. Transfere com controle agora, 119.8. Papatango, Vitor, Índia, Juliette, mantenha condições visuais, dá 1.000 pés no corredor Axé, aposta fora da barra. Aposta fora da barra, Vitor, Índia, Juliette. controle, muito bom dia, Papa Romeo, Mike, Serra Golf. Papa Romeo, Mike, Serra Golf, contato radar, saída Arbor, submantém nível de voo 080. Entendeu que está autorizado 80, livre da restrição, Mike, Serra Golf, na proa de Arbor, quanto possível, a radial 290. Sente. Então, 3304, chame Centro Recife na frequência 1260, alterne 1288. 260-288, TAN 3304. Voo no 982, ação de indicação, autorizada cheia da Mare, desça para o nível de voo 140. Mike Serra Golf, autorizado dia 290. Autorizado 290 para Mike Serra Golf, curvando à direita. Confirme. Jet 6729, cópia. Objeto 6729. Provado Guarulhos, 360, rota conforme plano, bridge, pisolou no meia, decola no zero com a direita, no perfil da DAEL, leda pós leda, voa bridge 5530, código transponder e controle 119.8. Vou repetir o transponder, por favor. Imativo, portão 3, chame quando for funcionar, cheque equipamento, o rádio, a transmissão está um pouco baixa. Obrigado. 37, é o Apollo 105, controle transfer 119.8. 198, controle grato. Controle Salvador, bom dia, Apollo 105, decolado. Transfere 119.8, bom voo, até o retorno. CSB 198, Mike Quebec. Trole Salvador de Papatango, Victor, Mike Quebec. Eco Charlie, India November Hotel, Salvador Approach. Controle de Papatango, Victor, Mike Quebec. Papatango, Victor, Mike Quebec, mantém as condições visuais no corredor Axel, no New Pace, reporta no farol da barra. Reporta aí, Quebec. Voo 1982, desça para nível de voo 050. Voo 1982, controle. 1982, prossiga. Desça para nível de voo 050. Para nível 050, voo 1982. Charlie, November Tango, Salvador Approach. Eco, Charlie, India, November Hotel, Salvador Approach. Eco, Nanitiro, Clear, take off runway 10, wind 100 degrees, 159. Clear, take off 10, American 980. Gol na 605, após a rolagem do tráfego, ali mantém a no zero. Após a rolagem, controle autoriza o Mike Quebec ascensão para o 2500. Papatango, Vitor, Mike Quebec, mantém o nome, o pés no corredor Axé. Vai manter mil. TAN 3663, chame Centro Recife na frequência 1251, alterne 13395. 5153395, TAM 3663, boa. Apolo 105, foi direto Coral. Direto Coral, Apolo 105. Abra o departure America 980 out of 2000 for 350. America 980, radar contact, climb to flight level 350, Puka departure. Climb to 350, Puka departure, Mark 980. Charlie, November Tango, Salvador approaching blind. Contact Recife Center 125-1, it's on neighbor 133-95. Echo Charlie, India November Hotel, Salvador approaching light. Contact Recife Center 125-1, it's on neighbor 133-95. Alfa, confirmando o setor que vai afastar. Mike Hotel, em novembro Hotel, recebeu a informação. Gente. O decolador 17, curva direita. O transponder 0171 no padrão, controle 1998. Mike Serra Golf, informa seu estimado de pouso. Dá presente aos 1245. 1245 copiado, Mike Serra Golf. 6. Uno 605, vento 090 graus, 16 nós, livre decolagem dono zero. Vai iniciar a decolagem 1605. Começar a Lima decolar 243, pode cumprir o perfil da saída, curva 610, vai manter até 3000, atinge 3000 vai guardar a liberação do controle. Ciente, até 3000, Lima. Transfere agora com 119.8. Ciente, Lima. Controle Papa Romeo Kilo Serra Lima. Papa Romeo Kilo Serra Lima, contato radar, saída árvore, submanter nível de voo 160, cumprindo as restrições da carga. Seguinte, 160, Kilo Serra Lima. Voo 1982, desça para 2000 pés. Ajuste no... correção, desça para 4000 pés, ajuste no 013. Para 4000 pés, no 013, voo 1982. Papatango Vitor Mike Quebec, no atraso para informar, frequência 3 para a coordenação. Salvador, o gol 1605. Funcionamento. Submonte a linha de voo 360. 360. Papatango, Oscar Tango Golf, essa identificação, deixa para a linha de voo 090. 090, autorizado, Oscar Tango Golf. Para o táxi web 6729. Tem 171 a bordo, 4 horas, voltando no caminhão. Quanto autonomia, 4h30? 4 horas. Lado direita, Índia, até o ponto de espera da 10, lá torre 1895, ajustado em 3. Índia, ponto de espera 295. Positivo. Confirme? Positivo. Sim. Controle Salvador, onde está sendo voo? Voo 1982, desça para 2000 pés, ajuste no 0013, autorizado a sinal ILS, aposta estabilizada. Para 2000, reportará o 982. Papatango, Oscar Tango, controle. Autorizado, proa direto do destino para o Papatango, Oscar Tango. Autorizado, Papatango, Oscar Tango. Passando 80, por descendo 1882. Voo 1888, desça para 3000 pés, ajuste no 013. 10.000, 1.5. A linha decola para 10.765. Bom, 1.605, direto Leda. Direto Leda, melhor. América 980, contact Recife Center, 125.5, is on neighbor 126.85. 2545 or 2685, American 980, good day. Papa Augusto, Tela Fonte, 090. Bate 5, 8 a bordo, seguinte, transcópio. Autorizado pelo Afonso, 090, decola no 7, esquerda, perfil da Lotar, após, segue o Whisky 1, 55110, transponder, repetindo 5510, e o controle 1198. Neto, parte 5, torre agora em 1.8.95, para acionar ataque de decolagem, 1.0.3 no ajuste com o voo. Livre acionamento da Silva Golf, time táxi. Estabilizado, voo 1982. Voo 1982, completa final, chame torre. 1.1.8.9.5. 295, TJ. Brasília Air Force 2733, radar service terminated 65 miles, northeast, Salvador, Rio A, contact Aracaju, 120.3. Voo 1888, desça para 2000 pés, ajuste no 0013, autorizada final ILS, aposta estabilizada. 2000 com 1013, aposta estabilizada, final ILS com 1888. PNH marca 1013. Livre pouso, baixar travado, voo 1982. Só um minuto, Porto Seguro 340. 340, vai dar. 49, controle transfere em 1-1-9, décima última volta. Bom dia, obrigado. Olha, muito bom dia, Web6729. Web 6729, contato radar, saída da El, submanter nível de voo 360, autorizado direto Leda. 360 na proa de Leda, Web 6729, muito obrigado. Telescópio? Telescópio na 077. Autorizado, por seguro, 340. Decolada 10, curva direita, perfil da DAEL, Leda, pois Leda direito, por seguro. 5547 transponders, controle 119.8. Autorizado, 340 para Porto Seguro, decolada 10, curva direita, na DAEL, Leda. 5547 no transponder, 198 o controle, gol 1073. Portão 01, se não contando para chamar. Vai chamar parceiramente, 1073. Contato com o Recife agora, no mesmo. Sim, estou chamando 6250. Informador, muito bom dia, outra aqui, 5221, no ambiente da Lima. 5221, no Conquista. 200, prepare-se de dar, um minuto, cópia. 18? Sim, posso sim, só um minuto. Para a táxi 6311, 153 a bordo, estamos com 4 horas, galeão. 6250. Prossiga, o chão é 6250. Solicito que você não for causar prejuízo de tráfego, proa de tráfego. O chão é 6250, inicialmente mantém o perfil da ASTA. Mário 1602, gol 1605, chame Centro Recife na frequência 1251, alterne 13395. Tem um tráfego cruzando o campo, então o controle restringiu seu tráfego inicialmente até o 080 até 20 milhas. Afirmativo, devido ao táxi, ponto espera a torre 1895, a restrição de 80080. Beijado, até o ponto de espera, Índia Alfa 1895 lá, ajuste em 1013. Salvador, 1982, livrando essa escuta, já está na Alfa. Prossiga via Alfa, antes da Juliette, bem-vindo. Alfa, repasse antes da Juliette, muito obrigado. Uno 888, estabilizado ali, essa da aula dela. Gol 1888, completa final, chame torre, 1895. 895 também. Mídia para o externo, estabilizado no ILS da 10, está checado. Gol no 888, avistado, check trem do pouso pressionando 0, vento 090 graus, 159, que nem gama 3. É, está checado, gol no 888. se mantém em posição, trânsito já passou o externo. Essa é Juliette, um 982. Sim, depois da Avianca, taxi, ingresso a Júlia, portão 5. Sim, depois da Avianca, via Júlia, 5, 982. Será minha 319 na esquerda da torre? 319. Centro Recife na frequência 1251, alterne 13395. 513395, bom dia. Exato. 360 é o nível. 360. 5212 já na cópia. Conquista, 190, rota direta, decola na zero, cor à direita, descida árvore, após direto, destino, 5516, transponder, controle 19.8. Ok, 180, retorno da conquista direto, com curva direita, saída árvore, após direto, transponder 5516, contra 2508, está na convenção para o seu recomendamento. Só confirmar a travessa do ponto 8 aí, 698. Tá pronto, puxa canal, trip? Sim. Obrigado, sem táxi. Bom dia, tá 3859, ele mantém pro 0. Bom, 1888, na sala 57, libere direita via Fox e chame o solo em 121 decimal 9. Direita Fox, solo 219, 1888. Boa tarde. Autorizado o ingresso, Oeste Papa Golf, reporte Anério Trump, cabeceira 17. Indo Alfa, reporte da Juliette. Vai, boa tarde, da Juliette, boa noite, 888. Sala 3896, acione identificação autorizada a chegada Mari, desça para o nível de voo 090. A chegada Mari, desce para o 090, está 3895. Papá Romeu Mike Terra Golf, chame Centro Recife na frequência 12545, alterne 12685. Aí, bom dia, minha 39, quando estiver pronto. Controle Salvador, muito bom dia, o Papa Romeu de Novembro Alfa, decola do 7, segue corredor Axé. Papa Romeu Índia Novembro Alfa, mantém as condições visuais no corredor Axé, 1000 pés, reporte fora da barra. Reportará fora da barra, manterá as condições visuais, vende no VB Alfa, grato.